right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Dez horas, 5 minutos, muito boa noite para você ligado na Ultra Web Rádio e para você que está nos lendo no Família Aquática. Uma ótima noite para vocês da nação aquática de todo o Brasil. Vamos chegando para o terceiro e penúltimo programa especial do Open CBDA Correios de Natação. Evento este que está sendo realizado em conjunto com o Campeonato Brasileiro Sênior, Troféu Dalteli Guimarães, e que termina amanhã na bela e nova piscina do Grêmio Náutico União, no Porto Alegre dos Gaúchos, na capital gaúcha, onde estamos localizados agora. Eu sou o Flávio Barbosa e vou trazer para você os principais destaques e muitas, mas muitas entrevistas que eu gravei hoje na bela piscina do Grêmio Náutico União, neste penúltimo dia de evento. Vamos ao que interessa. Pois bem, hoje nós começamos com o troféu Dalteli Guimarães de manhã cedo e nós tivemos a prova dos 100 metros livre. A vitória foi de Graciele Herman, do Grêmio Náutico União, vencendo em casa. E olha, para alguns foi uma grande zebra, eu não considero isso não. Tatiana Lemos Lima, que vai parar, Alessandra Marchioro e Larissa Martins Oliveira eram algumas das favoritas, segundo a imprensa. Mas, como eu falei, a vitória da Graciele Herman, eu não vou desmerecer, foi merecida. Olha que eu tô falando merecer, merecer, merecer, quase toda hora. Pois muito bem, vamos então ouvir a campeã Graciele Herman. Graciele Herman, todos já sabemos que ela é fera no 50 livre, mas hoje no 100 livre, comprovando as zebras que estão acontecendo, eu estava apostando na Tatiana, na Larissa, mas sem dúvida nenhuma você caprichou, primeira vitória do União em casa, parabéns. Obrigada, é isso daí, torcendo para os outros, mas a gente leva em casa, né? Então, acho que 50 livre tem que encaixar um pouquinho melhor. E bora pra ter tarde, né? Porque a gente tem outra fase ainda à tarde. E é à tarde que se resolve tudo. E você poderia nos fazer um balanço de como foi o seu ano de 2013? Você que foi a Mundial, a Copas do Mundo e agora está se despedindo deste ano no Open, como todos os nadadores, obviamente? Não, mas... Então, dentro de casa vai ser melhor ainda com a torcida. E é isso aí, eu acho que 2013 foi bom demais, não tem de reclamar. A cada ano a gente vem crescendo junto com a União. É isso aí. Prognósticos para 2014? Cada vez melhor. Valeu, Graciele Herman falou junto com a gente. E hoje nós também ouvimos a nossa querida Alessandra Marchioro, que tirou o terceiro lugar nas duas provas. 3, 2. Vamos ouvi-la. Bom, eu já falei com a Graciele, eu já falei com a Larissa, só faltava falar com a Alessandra Marchioro, que chegou em terceiro lugar. Não era o que você esperava, mas pelo menos deu medalha. Exatamente, não era o que eu esperava, mas pelo segundo semestre que eu tive foi um bom resultado. Acho que não era bem o que a gente estava prevendo pro final do ano, quando começou a temporada, no começo do ano, mas superei alguns problemas que eu tive e agora estamos aí. Tamo aí. Alessandra Marchioro falou também com a outra web rádio. Na mesma prova da tarde, o placar se manteve o mesmo. Graciele Herman ganhou com o tempo de 55.04, que foi o melhor da vida dela. A Larissa Martins Oliveira, minha conterrânea de Juiz de Fora, que ouvimos em programa anterior, chegou na segunda colocação. E a nossa queridíssima Alessandra Marchioro, que acabamos de ouvir, completou o pódio. Vamos continuar falando sobre o Open CBDA Correios de Natação, falando dos 50 metros costas. Na manhã de hoje, no Dalteli Guimarães, a nossa querida Etienne Medeiros, a baiana retada do SESI, fez 28:15 e bateu o recorde de campeonato. Mas à tarde, adivinha, mais uma vez, ela fez 28:11, derrubou o próprio recorde. Vamos ouvir o que ela tem a dizer, a nossa querida Etienne Medeiros, que ficou mais uma vez perto de, digamos assim, o prêmio individual. Vamos ver se é esse arquivo. Vai. Aqui com o vitorioso desta manhã. Não. É esse aqui. Nos 50 metros costas, a qual ela venceu na etapa de Tóquio, não apenas ela conseguiu o recorde da prova, como também garantiu mais uma competição internacional, que é o Pan Pacífico da Austrália. Etienne Medeiros, que ano? Foi muito bom pra mim, agora nadando um pouquinho abaixo do que tinha que ser e pegando o índice, agora é focar, tirar um pouco de férias e nadar próximo ano. Beleza, falou com a gente a nossa querida Etienne Medeiros. E na prova da tarde, como eu já falei, a nossa querida Etienne bateu o recorde, mas outro grande destaque é a nadadora do Paineiras, minha querida amiga pessoal, inclusive, Aline Saporito Caetano, que encerrou o ano de 2013 nadando para a medalha de prata. A segunda colocada da prova é Aline Saporito Caetano, que confirma seu excelente rendimento, que tem crescido mais e mais e mais. Eu tava querendo muito pegar essa medalha do Open, eu pulei com tudo, deu certo, graças a Deus, tô muito feliz hoje. E você tem mais provas para este Open? Então, eu acho que hoje acaba aqui mesmo, mas valeu muito a pena, foi bem legal. Então, seus prognósticos para o ano que vem, você continua no Paineira? Acho que sim, tá tudo certo por enquanto, acho que nada vai mudar, eu tô feliz lá, é o que vale. Ok, muito bem, nós ouvimos a nossa querida Aline Saporito Caetano, nadadora do Paineiras, que tem muito, muito tempo de carreira pela frente. Podem ter certeza que ela vai surpreender. Então, outros que vão para a Austrália nos 50 metros costas, teremos 3 representantes do Pinheiros. Eu falei 3. Na manhã de hoje, Guilherme Guido com 24:95 e Daniel Orzechowski com 25:41 fizeram dobradinha. E olha, nadaram já abaixo do índice de 25:43. Fábio Santi, na manhã de hoje, fez 25:57, mas ele estava se preparando para surpreender o pessoal com alcance do índice e a ida para a Austrália. Vamos ver. O favorito para os 200... Não, ainda é o Thales Cerdeira. Vamos ver se é esse o arquivo para ouvir o nosso querido Daniel Orzechowski. Daniel Orzechowski, a presença garantida no Pan Pacífico, uma vez que com o segundo lugar, com o tempo de 25:41, conseguiu o índice. Parabéns pelo excelente ano, com direito à final no Mundial. Muito obrigado, realmente foi um ano bem bacana para mim. Feliz de ter representado o Brasil em várias competições internacionais. Venho aqui para Porto Alegre lesionado, não no meu 100%. Consegui fazer o índice agora para o Campeonato Pan Pacífico, mas não é esse tempo que eu pretendo ter como meu melhor tempo para lá. Vou estar com certeza muito melhor no Maria Lenk em abril do ano que vem, para estar tentando esse índice do 50 de novo, e também o dos 100 metros costas. Muito bem, ouvimos Daniel Orzechowski, o nadador do Pinheiros, e agora vamos ouvir outro nadador do Pinheiros que se destacou, Fábio Arikawa Santi, vencedor dos 50 costas, ele que também vai para a Austrália. Segunda colocada. Ainda não, vamos lá, Fábio Santi. A segunda colocada. Ainda não, vamos lá, terceira tentativa. Nos 50 costas, o Pinheiros fez barba, cabelo e bigode mais uma vez. Guilherme Guido, Daniel Osechowski e agora Fábio Santi vão para o Pan Pacífico da Austrália. Fábio, parabéns. Valeu, muito obrigado. Fiquei muito feliz com esse índice, né, que era 25,43. Eu fiz exatamente o índice e agora descansar, férias. E ano que vem tem muita coisa boa pra vir aí. Então eu te pergunto, seu prognóstico, o que você espera para 2014? Então, o que eu espero é abaixar dos 2 minutos nos 200 costas e consequentemente nadar bem os 100 e os 200. A minha especialidade é mais os 200, pelo meu biotipo, né? Mas eu consigo nadar bem as outras provas, né? 50 e 100 costas. Ok, falou Fábio Santi. Grande expectativa para ele que deve estrear numa seleção brasileira de natação absoluta. São 10 horas e 15 minutos, você está ouvindo o programa especial do Open. E olha, novidades, hein? Você também pode ouvir o nosso programa através também da Rede Esportes Brasil, que é a nossa parceira, redesportesbrasil.blogspot.com, onde o esporte é sempre nota 10. Um grande abraço para o Nilson e o Nielson, que estão na nossa escuta, como também para o Guilherme Chaida e para o Everton Siqueira. E você pode ouvir também o nosso programa no arenaesporte.org. Informações do esporte no Brasil e no mundo você também pode ouvir no Arena Esporte, que a partir de hoje também recebe o som da Ultra Web Rádio no Open CBDA Correios. Falando em novidades, temos uma nova parceria, o fã-clube Leonardo de Deus. Acompanhe as informações do Leonardo de Deus através do fã-clube, que é liderado pela Jéssica. Um abraço para ela. E também, a partir de hoje, nosso parceiro, a partir de ontem, na verdade, nosso parceiro com o Famila Aquática. Voltando aqui para o texto do nosso programa especial, nos 200 peito masculino, a vitória foi dele, Thales Cerdeira, da Unisanta, que também conseguiu o índice para o Pan Pacífico da Austrália. Grande Thales, que estava voltando de contusão, estava voltando de lesão e confirmou a sua grande fase. Vamos ver aqui, vamos ouvir o Thales Cerdeira. Eu gravei com ele de manhã e eu até me enrolei ao falar o nome dele. Daniel. Não, ainda não. Vamos lá, tentativa 2. O favorito para os 200 peito no brasileiro sênior era Thales Cerdeira, o nomezinho complicado, mas ele conseguiu confirmar o favoritismo e vencer. Parabéns pelo grande ano. Obrigado, foi um ano meio complicado, né? Tive uma série de lesões aí que impossibilitaram de treinar, mas eu trabalhei duro aí nessa reta final, tratei bastante a minha lesão, consegui treinar aí 10 semanas para essa competição, então faltou um pouquinho de gás aí, mas acho que pela falta do treino, mas o importante era ter batido na frente. Suas expectativas para o resto do Open e para 2014? Até o final do Open já tem a prova hoje à tarde, né? Final do 200 e o 100 peito. Espero aí nadar mais próximo do meu melhor tempo, bater na frente aí para ajudar o clube. Ok, Thales Cerdeira que vai ficar na Unisanta em 2014. 10 horas e 18 minutos, a versão feminina desta prova dos 200 livre foi vencida no Open da tarde por uma das melhores nadadoras de peito que eu já vi na minha vida, sem dúvida nenhuma, um grande nome para a nova geração. No 50... Não. De quem eu tô falando, agulha dela, Pamela Alencar Souza, que também foi vista pela gente. Olha, uma das candidatas... Não, ainda não. Vamos lá, Pamela Alencar Souza, que também foi vista pela gente. A segunda colocada da prova é... Não, ainda não. Vamos lá. Desde o início do ano, a gente viu a evolução da Pamela nos nados de peito. Hoje, esta evolução foi comprovada com a confirmação de seu grande ano e essa medalha de ouro. Parabéns. Obrigado. Eu acho que eu estou evoluindo todo ano e isso que é o mais legal. Se eu tivesse estacionado, eu ia estar realmente muito triste. verdade. Agora, e seus prognósticos para o restante do Open e também para 2014? Então, ainda tem uma prova de 100 peito aí que eu quero nadar bem também. Não quero só nadar 200, quero nadar 100 também. 2014, tamo aí. Tamo aí, Pamela Souza, brincalhona, Pamela Souza do Corinthians. 10 horas 19 minutos e agora é hora de falar um pouquinho do Open, que tivemos uma estreante no pódio. O penúltimo dia desse Open contou com a estreia de Natália Almeida em pódio de categoria absoluta. Em pódio de estreia ela não é não, porque ela é muito experiente nisso. No Brasileiro Júnior ela venceu os 200 medley, mas hoje ela ficou na segunda colocação, 2:19:58, e estreou em categoria absoluta no pódio com a medalha de prata. Parabéns pra ela, eu sempre achei que isso ia acontecer. Vamos escutá-la. Segunda colocada nos 200 medley feminino, Natália Almeida mostrou que veio para ficar. Parabéns pelo excelente resultado. Obrigada, estou muito feliz. Eu podia ter ganhado, perdi por 10 centésimos, mas foi uma boa prova. Ok, no Brasileiro Júnior, você ganhou essa mesmíssima prova e agora com essas feras, a gente pode dizer que você está ainda aprendendo? Ah, com certeza, toda competição você aprende. Não importa se é brasileiro de categoria, se é circuito, não importa. Você está sempre aprendendo. E como esta foi a sua última prova em 2013, eu te pergunto, como será o ano, como você acha que será o ano de Natália Almeida, nossa querida Naná? Pergunto, como você acha que será o seu ano? Ah, não sei, eu vou treinar e vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. Natália Almeida, nadadora do Flamengo, que só foi superada pela Florencia Perotti, a lindíssima argentina do Grêmio Náutico União. Vamos ouvi-la. Olha, uma das candidatas a um prêmio individual é Florencia Perotti, vencedora dos 200 medley. Felicidades. Muchas gracias, obrigada. Florencia, ¿cuál es tu pronóstico? Esto lo pregunté ayer, que hablaste de sudamericano. ¿Los resultados te ayudan a hacer tu carrera para los sudamericanos y también para las demás pruebas del 2014? Essa competição foi muito boa, então eu me sinto confiada para o sul-americano e acho que há que treinar mais ainda para poder baixá-la, mas me sinto muito confiada. Ok, ela se sente muito confiante, com um portunhol lindo dela, Florencia Perotti, vencedora dos 200 medley. E, além disso, nós ouvimos a Carol Billet, outra júnior que se destacou hoje vencendo os 200 nado livre, aliás, os 400 nado livre, ela que é considerada por nós a loirinha sensação. Agulha, bota a loirinha. Carolina Pillet é uma das melhores e mais completas atletas deste Open, e hoje não foi diferente, ganhou os 400 livre. Que ano maravilhoso você teve, né? Ah, foi um ano muito bom, eu fiquei muito feliz com o resultado. Mostra que o Minas tem feito um ótimo trabalho e amanhã tem os 1.500 ainda, tem mais. Então, quais são as suas expectativas para esta prova e também, por que não dizer, para o ano que já está chegando? Ah, os 1.500 amanhã, na verdade, meus 400 era a minha principal prova, agora é só se divertir mesmo nadando e vamos ver o que vai dar amanhã. Ok, e como você, tendo a idade que tem, você é da categoria júnior ainda, né? Sou. Na verdade, eu treino com os meninos no fundo, né? Que eu treino só com homem, então acho que é bem legal que um vai puxando o outro, sempre no treino. Então isso serve, você, com essas provas e essas vitórias, serve como aprendizado para as futuras conquistas que vem aí, né? Ah, com certeza. Minha meta é o Rio 2016, espero estar lá. Todos nós esperamos, Carol, todos nós esperamos. Ouvimos Carol Billet, ela que é nadadora do Minas e veio para sacudir, para abalar. 10 horas 23 minutos, você está ouvindo o penúltimo programa especial do Open CBDA Correios, pela Ultra Web Rádio, pela Rede Esporte Brasil, pelo Família Aquática e pelo site arenaesporte.org. A nossa cobertura também conta com o apoio do painel da Web Rádio e do fã-clube Leonardo de Deus. Nos 400 livre masculino, a grande disputa ficou entre os Thiagos, o Simon, do Corinthians, e o Pereira, do SESI, também Henrique Rodrigues, o Wade Road, do Pinheiros. O paulista de Andradina, o Simon, que é representante do timão, levou a melhor sobre o xará a medalha de prata em Londres 2012. O Thiago Simon venceu a prova e nós também ouvimos o Thiago Simon, ele que é um dos melhores, um dos favoritos para ganhar um prêmio individual neste Open e também no Dauteli. Manda! Thiago Simon venceu os 200 medley e determinou que o Corinthians fincou posição para ganhar esse Open. Eu fico muito feliz, foi uma surpresa. Melhorei aí quase um segundo e meio nessa prova. Estava muito confiante nessa competição, eu vinha nadado os 400 medley bem, melhorei 4 segundos. E nessa prova dos 200 eu esperava que eu fosse melhorar, mas acabei surpreendendo muito. Melhorei um segundo e meio, estou muito feliz. É só fruto do trabalho da equipe do Corinthians, muito que agradecer o trabalho que eles vêm fazendo. É um trabalho excepcional, toda a comissão. Isso que é a diferença lá no time, a nossa união, é a vontade de querer crescer todo mundo junto. É como diz o grito de guerra, o Corinthians ensinou a nadar com raça, né? Exato, é raça, raça, raça. E sempre você vai ver isso. Suas expectativas para 2014? Ah, expectativa aí, né, de nadar bem, é continuar o trabalho que eu venho fazendo com o meu técnico Carlos. E é isso, vamos treinar bastante aí para melhorar cada vez mais. Melhorar cada vez mais, essa é a marca registrada do Thiago Simon, vencedor nos 400 livre, vencedor de uma prova que já era difícil, né? Tinha Thiago Pereira, tinha Henrique Rodrigues, etc, etc. Muito bem, meus amigos, hoje também tivemos novidades no Open e também no Dauteli. Tivemos a estreia do revezamento 4x50 medley misto e o vencedor foi o Pinheiros. O Pinheiros que venceu com Bruna Rocha, com Daniel Orzechowski, também com o nosso querido Henrique Rodrigues e também com a Larissa Martins Oliveira, que se especializou nisso, hein? Quem diria, ela que foi prata, ouro e bronze muitas vezes nas Copas do Mundo Fina. Entretanto, a liderança nas duas competições segue sendo da máquina da natação, como disse a Carolina Bergamasca em off. Aliás, um beijão para você, Carol. A máquina engrenou e não vai parar de girar. 726,50 pontos, 726,5 no Open, primeiro lugar, distanciando-se do Pinheiros, que tem 618,5, e do Corinthians, 599,5. Olha, bota meio nisso. No Brasileiro Sênior, o nosso querido Minas pode ter o seu terceiro título, o primeiro desde o Brasileiro Sênior de 1994. A liderança é de 392 pontos. O Pinheiros é novamente vice-líder, está a 2 pontos do Corinthians, 342 a 340. Minhas senhoras e meus senhores, amanhã faça história, porque com a derradeira etapa do Open e do Dauteli, vai se encerrar a carreira de Tatiana Lemos Barbosa, que muito fez pela nossa natação, é de Brasília, passou por clubes brasileiros, pelo Flamengo, pelo Pinheiros, também nadou na Europa, nos Estados Unidos, e agora vai terminar a sua carreira na Unisanta amanhã com os 50 metros livre. Hoje quem encerrou a carreira foi Talandra Cavalcante, do Corinthians, que inclusive foi homenageada pelas nadadoras corintianas, vai fazer uma tremenda falta. A propósito, ele, César Cielo, já está aqui em Porto Alegre, treinou hoje, tirou foto com crianças, etc. E amanhã vai falar com a imprensa depois das suas provas. Portanto, meus amigos, a partir das 9h20 da manhã, se o Wi-Fi deixar, acessem o site familaaquatica.webnode.com e saibam de tudo o que vai acontecer no derradeiro e grande dia destas duas competições que vão deixar muita saudade. Depois delas, só em 2014, só em 2014, ao qual o Família Aquática terá uma grande cobertura de mais eventos de natação. E eu já adianto para vocês, adivinha quem vai estar no Maria Lenk? Nós estaremos no Maria Lenk em abril, a partir do dia 26, com todo o nosso aparato, todo o nosso equipe Branca Leônica, eu e Deus, lá na piscina do Ibirapuera, provavelmente em São Paulo. Portanto, aguardem, hein? A cobertura completa do Troféu Maria Lenk 2014, a partir de abril, você vai ter aqui no Família Aquática, familiaquatica.webnode.com. Amanhã, último dia do Open. E por hoje, é só. Encerramos o terceiro e penúltimo programa especial do Open CBDA Correios de Natação. Voltaremos amanhã, um pouquinho mais cedo, 9 horas da noite, para nos despedirmos deste evento especial, desses eventos maravilhosos. 9 ou 9 e meia da noite, depende também do trânsito de Porto Alegre e de tudo que vier a acontecer na piscina do Grêmio Náutico União. Mas estaremos aqui mais cedo para nos despedirmos desta competição, como eu tinha falado antes. A íntegra deste programa, assim como a íntegra dos outros dois, já está no nosso site oficial da cobertura do Open CBDA Correios de Natação, assim como algumas fotos dos 3 dias de competição. Eu sou Flávio Barbosa e volto amanhã para nos despedirmos para o último programa especial do Open, também pela Rede Esporte Brasil, pelo site arenaesporte.org, pelo fã-clube Leonardo de Deus e, claro, aqui, pela Ultra Web Rádio. Uma ótima noite a todos, fiquem todos com Deus, até amanhã e aquele abraço, tchau! Boa noite, meu irmão brasileiro! Maestro, sua vez, maestro! Amiguinhos, por hoje é só.